18º volume da obra. Paz e amor e fraternidade, racionalmente. E assim, o animal racional, com os seus argumentos sem lógica e sem base, ficando a vida inteira à mercê das ilusões, dentro dessa fogueira onde todos sofriam sem saber por quê. Hoje, tudo mudou por terem conhecimento do porquê dessa fase de animal, o porquê de tudo isso e de todo esse desacerto. Hoje, sabendo o porquê dessa fase inconsciente e conhecendo a fase consciente, daí o equilíbrio permanente de todos. E assim, havendo paz, amor e fraternidade, tudo será resolvido porque o imunizado vive orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem. E uma vez orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, ele vive em paz, com amor e fraternidade. E assim, todos se imunizando, viverão em paz, com amor e fraternidade, por todos serem orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. A Terra, em pouco tempo, será um verdadeiro paraíso racional. Todos se entendendo, todos se compreendendo e todos desejando o bem uns dos outros, havendo o verdadeiro equilíbrio da humanidade por meio da cultura racional. A cultura racional traz para todos a paz, a fraternidade e o amor racional. Então, todos têm que conhecer o que é a cultura racional, que é do seu verdadeiro mundo de origem. Todos têm que conhecer a sua origem e todos têm que conhecer o verdadeiro mundo, que não conheciam. Todos têm que saber por que foram parar aí com esse corpo de lama, fedorento, seborrento, murrinhento. Todos têm que saber a causa e o porquê dessa situação vexatória, dessa situação ridícula. Então, todos têm que conhecer a cultura racional, que é do mundo da origem de todos, é do mundo verdadeiro de todos, de onde todos saíram e para onde todos voltarão. Então, todos têm que conhecer, uns mais cedo e outros mais tarde. Uns se interessando mais cedo e outros desinteressados, por burrice, por descuido, mas chegando à mesma conclusão de todos, embora mais tarde um pouquinho, porque o caminho real, verdadeiro, racional, é a cultura racional. Então, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Queiram ou não queiram, porque está na hora de todos saírem daí, da matéria para fora. Já ninguém está mais suportando e aguentando a vida da matéria. A vida da matéria já chegou num apodrecimento tal, e por estar tudo podre, todos estão descompreendidos e desentendidos, sem saber o que fazer para alcançar o verdadeiro bem-estar. De forma que o povo universalmente não está mais suportando a degradação, o sofrimento, os padecimentos, os tormentos, o desespero, o desassossego, as lutas, a brutalidade da vida da matéria. Ninguém está mais suportando. Tudo é aparência só. E como estão cansados de ver, todos vivendo de aparências. O apodrecimento já chegou no auge da desilusão de todos. Não há mais quem possa viver iludido. E por isso, todos desconfiam de tudo, até de si mesmos. Ninguém tem confiança em mais ninguém, confiando e desconfiando. Todos num desequilíbrio, de tal forma que ninguém tem sossego. Todos com medo de tudo, duvidando de tudo, desconfiando de tudo e experimentando tudo para ver se acertam ou não. A dúvida é reinante sobre todos os pontos de vista. A desconfiança é geral. A vida chegou num amadurecimento tal que já passou de amadurecido. Está podre. Tudo é podridão. Tudo é aparência só. A vida chegou num auge tamanho de desespero que não há quem viva satisfeito. Com a vida que tem, aparentam estar satisfeitos, mas verdadeiramente não estão satisfeitos, porque ninguém tem satisfação de estar nessa categoria de sofredor e de mortal. Ninguém tem satisfação de viver de aparências e de ilusão. Ninguém tem satisfação de viver de experiências, experimentando para acertar ou não. Ninguém tem satisfação de viver nessa agonia, agonizando sempre. Ninguém tem satisfação de viver nessa dúvida, horrorosa e pavorosa. Ninguém tem satisfação de viver nessa indecisão constante de tudo. Ninguém tem satisfação de não ter garantias de coisa alguma. Ninguém tem satisfação de viver aí, exposto a ser vítima de todos os males. Ninguém tem satisfação de viver iludido, de viver de ilusão. Ninguém tem satisfação de viver como um traidor de si mesmo. Ninguém tem satisfação de viver com medo de tudo. Ninguém tem satisfação de lutar pelo nada, por a correspondência do nada ser nada. Ninguém tem satisfação de viver inglorificado dessa maneira, horrorosamente, pavorosamente. Ninguém tem satisfação de viver nesse sobressalto cotidiano, sempre sobressaltados, sempre preocupados, sempre assustados. Ninguém tem satisfação de viver num inferno desse e dessa maneira. Ninguém tem satisfação de viver num mundo sem saber por quê. Ninguém tem satisfação de viver em um mundo sem saber o porquê dele. Ninguém tem satisfação de viver nessa constante indecisão. E assim, ninguém tem satisfação de viver como vive, sem sossego. Vejam que a revolta de todos é muito grande. A insatisfação de todos é muito grande, por viverem como viviam, numa luta constante sem recompensa. Tudo ilusão e nada mais. O que é ilusão? Mentira. Então, todos enganados, todos enganando a si mesmos, traindo a si mesmos e sofrendo as consequências que é o sofrimento permanente, cada vez mais e cada vez maior. Ninguém tem satisfação de estar exposto nessa vida dos desastres, desastres de toda a ordem. Ninguém tem satisfação de viver perigosamente da maneira que vivem. Ninguém tem satisfação de viver em falso, pisando em falso, porque não sabia por que vivia e pisava em falso. E assim, hoje, o tabernáculo racional em suas mãos, a verdadeira cultura do aparelho racional, trazendo para todos a paz, o amor e a fraternidade racional. Todos dentro do seu mundo de origem, na fase racional, mas falando sobre um pedacinho de como viviam na fase de animal racional. Dentro da fase racional, a vida é racional. A vida é de paz, amor e fraternidade racional. E assim, vejam que o universo chega agora no fim de sua existência total, por chegar à fase racional, à fase positiva, racionalizando tudo no seu verdadeiro lugar. Hoje, a satisfação de todos é exuberante. É uma satisfação tão grande que é difícil de explicar, por encontrarem e conhecerem a definição do seu ser, a definição do mundo zero zero, por ser o mundo do nada, o mundo da matéria. Então hoje, A satisfação de todos é tão grande, é incalculável, por saberem que o corpo fluídico, que é a vida eterna, que deu causa ao micróbio, já não está mais aí dentro do calor, já não está mais aí dentro da deformação. Já seguiu para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já está no mundo racional, no meio dos puros, limpos e perfeitos, porque somente aqui ficou o seu feito, que é esse corpo de matéria, esse corpo de nada, por surgir do nada e voltar ao nada, isto é, voltar a zero. E assim, vejam que agora a vida é racional, por estar aí a cultura racional, a cultura verdadeira do aparelho racional. Hoje, já não são mais aqueles que eram. Estão todos modificados e bem modificados. Agora é ler e reler para se desenvolver racionalmente, adquirir a vidência racional e desenvolver em seu ser a vidência racional e ver o mundo racional, ver os seus habitantes que são seus irmãos, dialogar com eles, fazer conferências com eles, palestras com eles e ser orientados por eles. E assim, tudo dando certo na vida de todos, a orientação racional, a orientação do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Então, está aí a maior alegria de todos no mundo, voltar para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. A maior alegria de todos é saber que não vão mais nascer aí para sofrer e morrer. A maior alegria de todos é saber que na fase racional não há morte, e sim, a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, saindo da vida da matéria, saindo dessa deformação racional e continuando a vida no seu mundo de origem. Não há mais morte na fase racional. A morte existia na fase de animal racional. Essa fase era a fase dos mortais, porque não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem. Não conheciam o mundo racional. Sabiam que eram animais racionais, mas não conheciam o seu mundo de origem, o mundo racional. Então, na categoria de animal racional, aí morriam e aí tornavam a nascer, por não conhecerem o seu mundo, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, todos conhecem e todos voltando para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, não há morte na fase racional. A vida, que é o corpo fluídico, sai daí e continua a vida no mundo racional. Então, esta é uma das maiores alegrias de todos, universalmente. Saber que o corpo fluídico, que é a causa do seu corpo de matéria, já não se encontra mais aí dentro dessa deformação, e sim no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Esta é a maior alegria e satisfação de todos, de terem a verdadeira certeza, com base e com lógica, que não vão nascer mais aí, porque as provas, nascendo em si mesmos, ao adquirirem a vidência racional, vendo seus irmãos do mundo racional, vendo o mundo racional, vendo a luz racional e sendo orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Então, com todas essas provas e comprovações, tem certeza, com base e com lógica, que não vão mais nascer aí, nessa vida do nada. Então, essa é a maior felicidade de todos universalmente, que viviam dentro da fase de animal racional sem saber definir a sua situação, por viverem como um animal. E assim hoje, a alegria de todos universalmente é muito grande. é a maior alegria de todos os tempos. Todos alegres como nunca estiveram. Nunca tiveram tanta satisfação. Todos alegres, felizes e contentes por terem a sua situação definida e divulgada, de uma vez para sempre, encerrando assim a vida da matéria, a vida do mal, e dizendo com base e com lógica, com certeza racional: eu aqui não nascerei mais. É a última vez que aqui nasci como um condenado a sofrer, sem saber o porquê, sem saber a causa e a razão da categoria de animal, e condenado à morte sem saber porquê, nem muito menos a causa dessa condenação, porque vivíamos como um animal racional. E assim vivendo, nada de certo sabiam sobre a situação em que se encontravam todos, nessa categoria inconsciente de animal racional. Hoje, tudo divulgado e definido na fase racional. Então, a alegria de todos é geral. Não há mais quem viva aborrecido. Não há mais quem viva contrariado. Não há mais quem viva nervoso. Não há mais quem viva preocupado. Não há mais quem viva com medo. Enfim, o equilíbrio chegou, porque todos são orientados racionalmente, dentro da fase racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, não há mais necessidade de viver como viviam na fase de animal racional, na fase inconsciente, na fase dos martírios cruéis do animal racional. Hoje, estão vendo o grande espetáculo racional universalmente. A luz racional iluminando todos. Todos alegres, contentes e muito impressionados com a verdadeira luz divina, a luz do seu verdadeiro ser, e dizendo: até que enfim o mundo de sofrimentos e tormentos chegou ao seu fim. O mundo de matéria não podia continuar mais assim, porque a própria matéria estava em grande progresso de poluição. Cada vez mais podre, cada vez tudo mais fraco, cada vez mais a pior. Que horror! Onde iam parar dessa maneira, vivendo contra si mesmos? E assim, vejam que hoje o clamor de todos universalmente é um clamor de louvor ao mundo racional. Um clamor de louvor ao racional superior. Todos louvando por uma boca só, por um pensamento só, por todos estarem em contato com o seu mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional, enquanto permanecerem com essa vida provisória de matéria. E daí, tudo dando certo na vida de todos. A Terra se tornando um verdadeiro paraíso, na fase do seu fim, a fase do animal racional. Começou racional e acabando racional. Então agora, todos no mundo volvidos com a sua atenção para o mundo racional. Todos falando e comentando sobre o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A vida sendo racional e todos vivendo racionalmente. A vida consciente, a vida positiva, a vida em que todos têm grande prazer de viver, por tudo dar certo na vida de todos. Então, há prazer de viver, há a verdadeira felicidade, a felicidade racional, a paz, o amor e a fraternidade racional por estarem dentro da fase racional. E assim, tudo belo racionalmente, tudo lindo racionalmente, tudo brilhando racionalmente, e mais um pouquinho, o mundo inteiro em festa para o resto da vida, festejando a despedida da vida do nada. Todos festejando a sua glorificação racional, sem saber que aqui não nascerão mais. Festejando por conhecerem e saberem que a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, festejando o conhecimento racional, festejando a imunização racional, festejando o representante do mundo racional, homenageando o representante do mundo racional. Enfim, festejos de toda a ordem, de todas as maneiras, de todas as formas, o acontecimento da solução de todos da vida da matéria, festejando o acontecimento de estar encerrado o mal para sempre da vida de todos. E assim, festejos e mais festejos de honra e glória racional. Festejos honrosos sobre o conhecimento de cultura racional. Não vão mais parar de festejar, festejando a sua verdadeira salvação, festejando a sua reintegração na eternidade, que é o mundo racional. E assim, os festejos serão por uma infinidade de motivos que não há recompensa alguma que possa retribuir a maior magnitude racional, universal para todos. A vida vibrará racionalmente para sempre, eternamente, porque a vida continua na eternidade, que é o mundo de origem de todos, o mundo racional. Vejam que assombrosa magnitude, assombroso êmulo inigualável, o desencanto dos encantados, que viviam no encanto amargurados, na categoria ridícula de animal racional, na categoria ridícula de inconscientes, sofrendo sempre como sofredores sem recurso algum de solução, a não ser a multiplicação da destruição de si mesmos e dos demais. A monstruosa categoria de animal racional. Basta ser animal para ser um monstro. Basta ser animal para ser um selvagem. Basta ser inconsciente para ser um monstro. Basta ser inconsciente para ser um selvagem. E assim, categoria ridícula de animal racional era a categoria de monstros. E daí as multiplicações das selvagerias, as multiplicações das injustiças, as multiplicações de todas as ruínas, as multiplicações das poluições, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, natural e artificial. Vejam como foi dolorosa a fase de animal racional. Agora, na fase racional, tudo diferente. Tudo mudou. E por isso, tu mudaste também. Vejas quem eras e vejas quem tu és. Como tu eras e vejas como és. Tão mudado, como do preto para o branco. Porque saíste da fase de animal e entraste na fase racional, a fase de recuperação do animal. Hoje és completamente diferente. Não és mais aquele bicho que eras. Pensavas como bicho. Eras mesmo horroroso e pavoroso. Hoje é que tu vês como tu mudaste. Eras um desequilibrado. Hoje vejo o equilíbrio que tens. Como mudaste? Como do preto para o branco. Porque estavas dentro da fase de animal, a fase inconsciente. E agora estás na fase racional. Então mudaste e vais mudar muito mais ainda, para melhor em tudo. E assim, vejam quanta felicidade o viver certo, saber que está certo, provar e comprovar o porquê que está certo. Porque provam com base e com lógica, na fase consciente, a fase positiva. Então, tinham que mudar mesmo muito, porque estavam na fase inconsciente de animal. E agora estão dentro da fase consciente, a fase racional. Então, tinham mesmo que mudar como do preto para o branco, como da noite para o dia. Hoje, pensam tão diferente do que pensavam na fase inconsciente. E assim serão todos universalmente. A vida racional vai cada vez lapidando mais, remanescentes da fase de animal racional. Cada vez vão ficando mais lapidados. E conforme vão sendo lapidados, vão cada vez mudando mais. É o seu caso e o caso de todos. Brilhantes brutos na fase de animal racional. Agora mudaram como do preto para o branco. O que eram e o que são. Como viviam e como vivem. Completamente diferentes. Hoje, todos vivem em paz dentro da fase racional. Na fase de animal racional, não tinham sossego, nem davam sossego aos demais. Viviam num inferno. Viviam esquisitamente. E daí para frente, mudando cada vez mais para melhor, racionalmente. E assim, o mundo está atravessando a fase de sua recuperação racional. A recuperação de todos racionalmente. Todos se entendendo, todos se compreendendo e todos vivendo orientados racionalmente pelo mundo racional. O verdadeiro mundo da origem do aparelho racional, que sois um deles, como todos são, aparelhos racionais. Então, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos aparelhados no mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora sim, chegaram no seu lugar verdadeiro. Todos chegarão. Os que não chegaram hoje, chegarão amanhã. Uns mais cedo e outros mais adiante um pouquinho. Mas todos chegarão. Nunca esperavam na vida que iam mudar tanto. Nunca pensaram em semelhante coisa. E assim são os demais, por estarem na estrada certa. Vão acertar tudo e vão acertando todos, lapidando tudo e lapidando todos racionalmente. Não se assustem. Eu estou falando é com você mesmo. Está assustado? Ou está achando graça? Está rindo e dizendo, é verdade, como eu mudei tanto. Parece até mentira que eu estou mudado. Eu estou mudado mesmo, como do preto para o branco, ou mais um pouquinho ainda. E assim, veja como eu estou lhe vendo, porque estou aí, junto de você, assistindo dia e noite a sua leitura e todos os passinhos que você está dando em sua vida. Eu, o racional superior, estou assistindo juntinho de você, noite e dia, dia e noite. Você não está mais sozinho, desde que conheceu a cultura racional. Mas não precisa ficar emocionado, não precisa chorar. O choro é natural pela emoção de quem está sentindo o que eu estou falando. Há necessidade de eu lhe dizer estas palavras para que veja e sinta que não anda sozinho. Tudo que você precisa, que necessita, já vem aí adiante, já vem aí a caminho. Vamos com calma, racionalmente, vencendo essas insignificantes coisas da vida. A vida da matéria é assim mesmo, cheia de formalidades, mas que tudo racionalmente vai sendo resolvido e desenvolvido racionalmente. Quem vive consciente racionalmente vence sempre os obstáculos da vida de aparências. Mas é preciso calma e persistência na leitura para que tudo dê certo racionalmente. E assim, a razão do mundo é racional e o fim do mesmo é racional. A razão de serem é racional e o fim de assim serem também é racional. Então, tudo é racional. Hoje, então mais do que nunca, por estarem ligados ao mundo racional, são orientados pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem, ao qual o aparelho está ligado, e tudo assim dando certo na vida de todos. Calma para vencer tudo racionalmente. A calma racional é o equilíbrio racional. Então, falando em calma e falando em equilíbrio, é a mesma coisa. O ponto de vista é o mesmo. E assim é a vida racional de paz, fraternidade e amor. E assim sendo, tudo e todos brilhando racionalmente. A vida do racional é a vida dos puros, limpos e perfeitos, da pureza, da perfeição. Todos sendo orientados pelos puros, limpos e perfeitos. E assim sendo, tudo dando certo na vida de todos. A vida consciente dentro da fase racional. A vida racional. Então, não há mais o que pensar. É ler e reler para conhecer profundamente, racionalmente, o que é cultura racional. Cultura racional é o fim da vida material, porque cultura racional é do mundo racional. E quem a possui já está ligado no seu verdadeiro mundo de origem. Portanto, a cultura racional é uma, é a cultura consciente racional. E a cultura do animal é outra, é a cultura inconsciente, a cultura negativa. Então, agora, todos felizes e contentes por encontrarem explicação do porquê de tudo, dentro das duas fases, a fase consciente e a fase inconsciente. As explicações de tudo, as definições de tudo, as perguntas e respostas de tudo. Então, se tornando o conhecimento completo, e o que é completo é racional. Então, todos equilibrados racionalmente e sentindo o efeito do equilíbrio e dizendo: a vida equilibrada racionalmente tudo é, porque tudo dá certo na vida de todos. E assim, como diz o outro, vagamos muito na fase inconsciente. Vivíamos vagando por não sabermos como éramos, assim, inconscientes, por não sabermos por que éramos, assim, como animais racionais. Vivíamos vagando porque não sabíamos por que estávamos vivendo em um mundo que ignorávamos o porquê dele, o mundo da vida da matéria. Com esta vida fraudulenta, a vida da matéria, tínhamos mesmo que pensar muito, sem nunca podermos chegar a uma conclusão real da vida, por a categoria ser de animal racional. E como animal, tudo era limitado. Assim sendo, não podíamos desvendar coisa alguma de certo. Por isso, vivíamos de experiências a vida inteira, sempre à procura do certo e sempre por acertar. Quanto mais se procurava acertar, sempre por acertar. Era a vida dos desacertos, a vida da deformação, a vida da inconformação. Todos inconformados com a vida. A insatisfação era reinante. Todos insatisfeitos. Uma vida de desconsolos. Sempre desconsolados, aflitos, aborrecidos, tristes, nervosos, desanimados. Uma vida sem ânimo. Por sermos derrotados pelas aparências, pelas ilusões, pelos sonhos. E daí surgiram os fracassos de tudo. Por isso, sempre por acertar. Sempre procurando acertar e sempre por acertar. E daí a multiplicação dos desacertos em tudo. A evolução era somente a evolução do mal, a multiplicação do mal, pelo progresso ser material. E uma vez o progresso sendo material, havia a multiplicação do mal e a multiplicação dos males. E assim, desse jeito, nunca poderiam viver satisfeitos.